fazia exposição de desenho, apresentação de música, de danças. Agora será dos projetos. Eu não sei se outros professores já passaram por aqui com outros projetos. Já passou professor aqui em outras áreas, mas eu acredito que ainda virá. Professor com projeto na área de ciências humanas, alguma coisa assim. Porque tem esse projeto que é caro, parece que é o 32, em outras áreas. Tá? E esse aqui é o projeto integrador na área de linguagem. Aí iremos trabalhar essa parte diversificada de leitura de livros, de leitura de texto, de interpretação, de produção de texto. É basicamente isso. E essas aulas são 3 aulas semanais, apenas uma aula presencial e 2 aulas não presenciais. Por quê? 2 aulas não presenciais. Porque vai sobrar o tempo para nós se prepararmos para fazer a nossa apresentação lá no mês de junho, lá no mês de dezembro. Certo? Quem gosta de cantar vai preparar uma música, quem gosta de dançar vai se preparar para dançar, quem gosta de teatro vai preparar um teatro. Mas que todos devem preparar algo para fazer esse momento de apresentação. Certo? Para quem não me conhece, que eu me chamo de Eduardo, tá? Para trabalhar no ano passado. Eu não sei se a gente tem alguém na parte, mas parece que não tem, né? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Não, é Não, foi uma categoria. Eu só me deu.